Estou alegre, satisfeito com esse trabalho. Estou alegre, satisfeito com esse trabalho. Graças a Deus, meu compromisso foi reatado. Graças a Deus, meu compromisso foi reatado. Este compromisso eu fiz ainda em matéria. Este compromisso eu fiz ainda em matéria. Com a rua e trancar o braço e nas heridas terras. Vou entrar na rua para iluminar a vida dela. Quando eles chegarem, encontraram tudo trancado. Quando eles chegarem, encontraram tudo trancado. Foram fazendo o que eles sabiam, fazendo tudo ao contrário. Foram fazendo o que eles sabiam, fazendo tudo ao contrário. Agora estão voltando, chorando e pedindo socorro. Agora estão voltando, chorando e pedindo socorro. Muitos bem amarrados porque não podem chegar só. Para receber o amor e a caridade. Para receber o amor e a caridade. A luz da iluminação, ó poder do Santo Dai. A luz da iluminação, ó poder do Santo Dai. Continue minha filha com estes trabalhos. Continue minha filha com estes trabalhos. Yeah. Yeah. Yeah.